Minha diferença é que enquanto os boys MKP, eu absorvo mais, escuto Big, Tupac e enxergo que é um contrassenso, uma pátria pacífica, liderar o ranking de demanda por legistas. Sou o que pensa como Al Capone, chefe de Chicago, que vencendo crime, se alia prefeitos e deputados, não vejo festa. Só informação privilegiada pra enforcar patrão depois de envenenar cão de guarda, não erradicar o massacre estrutural. Trocando resistência pela morte por intervenção policial. As crianças seguem brincando imitando presos com relógio como bracelete de vigilância no tornozelo. Corregedor ainda não adverte PM assassino que diz que mais uma vez a caveira saiu sorrindo, sou verdadeiro nas ideias sem nenhum receio. Nunca vi traficante roubando biscoito de recreio. Nunca vi quem abre carro forte com explosão tentando alimentar excluído com ração. Não faço rap violento pra ser chamado de gangster. Declaro guerra contra quem aniquila criança. Pulo na bala pra vencer 500 anos de escravidão. Muda meio século de alienação da televisão. Não me omito, pratico atentado terrorista com uma caneta no lugar do galão de gasolina. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não tem um genocídio pra nos destruir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que o sonho não é catar os malotes se evadir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não rasga o futuro na autópsia com bisturi. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não fazer lei pra nos aprisionar e oprimir. Enquanto bebem chato, o aliciador compra pequenos excluídos pra mandar pro exterior. Pro europeu, melhor que um pet doméstico é adquirir uma criança no mercado do inferno. Não vou fingir que não vejo os mano na pista roubando equipamento de consultório, mando de dentista. Não minto, só que ele com palavrão na letra, mas não que faz lobo com moderninha batendo carteira. Hits pra mim é não sofrer coação diária, pra de B.O. em B.O. chegar na próxima faixa etária. Denuncia que seu burguês atiguando bacana não viraria dublê no nome de um laranja. O acesso ao estado continua pra periferia via prisão em flagrante temporária preventiva folclórica. Liberdade de expressão, ser me escalada de prédio pra deixar pichação. A psicologia da dominação te quer refém pra ver jovens pobres como a geração neném. Pra que você reproduza argumento ridículo do estado da regalia pra bandido em presídio. Eu não canto pra cadeira virar, mas pra político e gabinete vira fuligem no ar. Eles têm o gene do pai, madrasta de Bernardo. Jogam em container de cemitério nossos ossos em sacos. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não tem um genocídio pra nos destruir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que o sonho não é catar os malotes e evadir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não rasga o futuro na autópsia com bisturi. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não fazer lei pra nos aprisionar e oprimir. Se o rap se calar, a elite branca inaugura no mínimo mais umas mil cracolândias, injeta na mente da criança ingênua que ela nasceu pra metralhadoras e algemas. Qual o problema em dizer que DP atrás de busão, cheio de gambé na oração pra não vir salve da prisão? É consequência do povo indignado pra mais um jovem descartado como lixo pelo estado. Pela fila de autópsia com 1% de rico, pela fila com 5 mil entregando currículo. Incomodo porque não quero pra uni nem bolsa, exige a construção de faculdade nessa porra. Porque fiquei com dó e levei pra cá. Não menor na rebelião, mas a problemática ainda rendemos por horas. O executivo, sem entender que nosso assalto reelege o político, ainda não vemos que é um suicídio anunciado quando o interesse é só gol do fantástico. Nem importa se a verdade ficou arcaica e ofensiva, consegui rimando a cerimônia fúnebre coletiva. Fui lapidado pela Montal, África Bambata, pela cultura dos lowrider boné, calça larga. A meta não é ser musical, desculpa Joe, o foco é revolução e não meu flow. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não tem um genocídio pra nos destruir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que o sonho não é catar os malotes e evadir. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não rasga o futuro na autópsia com bisturi. Foda-se, foda-se, foda-se, não vou me omitir. Finge que não fazer lei pra nos aprisionar e oprimir.